de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar pela sua Melodia FM, a educativa de Varginha. Sereno, há de ser perene, há de ser FM. 102.3 do seu dial ou então online www.radios.com.br/melodiafm. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser. Vocês que acompanham os nossos programas sabem que os programas passados podem ser ouvidos, todos eles, online, num site específico para o nosso programa, que é www.acasadapedra.com.br. Lá no menu vertical, segundo botão de cima para baixo, vocês têm, piscando, esperando vocês, questão de sensibilidade. Em lá clicando, abre-se uma página central com três barras, eu sempre digo a terceira barra, interatividade. E nessa interatividade, vocês têm acesso a todo o material e aos programas passados. E, portanto, se você, e também com a possibilidade de vocês mandarem mensagens, deixarem os seus comentários, as suas sugestões. E o material que lá está é um material muito rico. E várias vezes eu comento que quem ficou com essa responsabilidade, me ajudando, me assessorando com a colocação e a escolha desse material extra de enriquecimento aos temas principais, aos artistas principais, o assunto que nós temos nos nossos programas. Então, essa pessoa é o César, que trabalha comigo no site da Casa da Pedra, onde temos um serviço já há algum tempo, que trabalha a questão da sensibilidade em vários níveis. E temos conversado sobre isso, é o espírito do nosso programa se insere não só numa questão musical de sensibilidade nesse sentido, mas a sensibilidade nossa enquanto pessoas em vários níveis, em várias faixas da sociedade e do indivíduo. E eu sempre prometi que um dia eu traria essas pessoas que trabalham, mesmo porque elas estão no momento me assessorando, mas elas são parte integrante da Casa da Pedra, elas são a Casa da Pedra, e eu tenho algumas pessoas, e um dos colaboradores mais centrais e que é nosso parceiro, nosso sócio nessa empreitada, é o César. E o César está aqui hoje à minha frente, queria que você falasse com as pessoas e dando o seu boa noite, já que você também é um parceiro desse pessoal indireto. E vai começar a ser mais direto, porque em alguns programas você vai estar presente falando para a sua área específica, que é uma área muito importante, mas eu gostaria que você falasse sobre isso. Tudo bem? Primeiro, bem-vindo ao programa, César, que é seu também. Muito obrigado, Renato. Boa noite a você e a todos os ouvintes da Rádio Melodia FM. É um prazer imenso estar participando desse programa maravilhoso, Questão de Sensibilidade. E eu gostaria de falar muito sobre vários assuntos, sobre a sensibilidade, sobre tudo isso que você já vem apresentando no seu programa e com muita música, né, o que é importante. É, o César é um apaixonado por música, sem dúvida, e um grande conhecedor do que há de especial e raro na música brasileira. Muitas vezes é ele que me passa muitas dicas, e isso é muito bom, e a gente aproveita. E, aliás, nós vamos seguir nessa esteira hoje. Mas eu gostaria, César, que você dissesse exatamente o que é o teu papel dentro da Casa da Pedra, já que você abraça essa questão da sensibilidade dentro da tua área. Eu gostaria de dizer, César é economista, mas muito mais voltado para a área de administração. Ele atua como professor, dando palestras, extras, cursos de treinamento, e aí ele vai discorrer quais as áreas, e com dois MBAs. Mas eu gostaria que ele falasse mais sobre isso. Bom, sobre a minha vida profissional e sobre o trabalho que a gente desenvolve na Casa da Pedra, a princípio a minha formação é de economista e eu sou pós-graduado em administração de empresas e especialista em gestão de pessoas e em gestão de recursos humanos. Então, mesmo tendo sido formado em economia, o que eu abracei realmente na minha vida profissional foi a área de recursos humanos, desde muito pequeno, desde os 17 anos de idade, trabalhando na área de recursos humanos. E sempre em contato com pessoas, com gestão de pessoas. Então, meu foco principal sempre foi na área de recursos humanos, nessa área de gestão de talentos. E é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Né? Desenvolvendo na vida acadêmica, eu sou professor universitário, e também na Casa da Pedra. Que nós oferecemos cursos, treinamentos exatamente nessas áreas, de gestão de pessoas e de recursos humanos. Uhum. Né? Uma coisa que você falou que você está muito mais ligado a essa questão dos recursos humanos, mas me parece que na questão da administração, esse dado hoje começa a ficar importante, né? A relação humana, o que, que vem a ser um administrador, né? Essas questões sensíveis, não é só uma questão técnica do ponto de vista numérico, de estratégias de administração numéricas quantitativas. Eu acho que o aspecto qualitativo hoje, de certa forma, está prevalecendo, que era o que faltava, que é uma questão de maior sensibilidade, não só para com a relação humana, mas com os efeitos da atuação das empresas dentro da sociedade, sem dúvida afetando o ser humano, né? E eu acredito que essa questão eu gostaria que você trabalhasse mais, porque acho que esse é o foco principal e é o foco que nós tentamos trazer, por isso que é questão de sensibilidade, conscientizar as pessoas, porque todo mundo de toda a área, de alguma forma ou de outra, está afiliado a uma empresa, a um serviço, porque são empresas que são indústrias, mas que também são empresas que prestam serviços. Todos ou são, vamos dizer, usuários desses serviços, ou as pessoas trabalham, ou os seus parentes trabalham nesses locais. Então, esse lado é muito importante, por isso que é uma questão fundamental de se levar novos valores, novas consciências, que são muito importantes hoje. Eu gostaria que você fizesse uma abordagem mais específica com relação a essas questões. Renato, algum tempo atrás, o profissional que trabalhava dentro das empresas precisava ter apenas conhecimento técnico, operacional das coisas. E o que nós vemos observando, desde a época da globalização para cá, é que as empresas estão necessitando de um foco maior na questão relacional, nas relações humanas, na melhoria da comunicação, na solução dos seus problemas internos de conflitos. Então, o que o meu trabalho foca, né, o que o nosso trabalho foca na Casa da Pedra e todas as outras atividades que desempenhamos, é nisso, na sensibilização do ser humano para essas questões. Né? Hoje a empresa ela tem que ter responsabilidade sobre aquilo que ela produz, sobre a sua atuação perante a sociedade, a região, a cidade que ela está localizada. Ela tem que ter essa responsabilidade hoje. Né? É uma questão de conscientização, né? Das empresas, e ela passa isso, ela deve passar isso, né, para os seus funcionários, para os seus colaboradores também. Uhum. Né? Não é uma coisa só, uma responsabilidade só dela, ela tem que passar essa responsabilidade também para as pessoas que estão envolvidas em todo o seu processo produtivo. Entendo. O que eu acho interessante é que é uma questão que tem muitas frentes, muitas consciências. Não é só a questão da relação humana, mas também a questão da preocupação com a ética planetária, com a questão ecológica, então, e a responsabilidade social da empresa em várias dimensões, em vários níveis. E isso é ponto de venda. Hoje a gente percebe que as empresas que têm essa consciência, os profissionais que adquirem essa consciência e repassam isso para a sua atuação verdadeiramente, eles têm benefícios de lucro, benefícios de maior aceitação por parte dos consumidores e da própria sociedade como um todo. Então, é um investimento importante nessa formação. Sim. Um investimento não só para as empresas, mas um investimento pessoal, porque eu acredito, por exemplo, que a educação, de certa forma, como não se assume frontalmente com a preocupação de lucro, ela esteja às vezes muito atrasada, ela não absorve o que a área empresarial assume como a questão humana, a questão da sensibilidade. Eu acho que é uma das coisas que é a minha batalha, que a minha área é mais educação, então nós dois fazemos ping-pong. Uhum. Eu vejo que você tem maior aceitação para o seu discurso do que eu, o que é uma pena, que na verdade é o mesmo discurso. As áreas podem ser teoricamente diferentes, mas todas elas influenciam o humano e o formam, porque o jovem que está nos ouvindo agora, ele vai perceber que um dia, ou ele vai trabalhar como administrador, e vai ter essa responsabilidade, ou como um funcionário, ou como um cidadão social que precisa dessa consciência desde cedo. Então, acho esse trabalho de formação, de conscientização. Por isso que eu queria que você dissesse que tipo de resposta que você tem encontrado, porque eu sei que você atua em faculdade, você trabalha com firmas, com treinamentos, com conscientizações, com práticas em loco e à distância também. Eu queria que você falasse dessa sua área, mas eu vou deixar isso para o próximo bloco, porque é muita coisa para falar com o César e são coisas importantes e que dizem respeito a tudo aquilo que nós fazemos na Casa da Pedra, cuja questão é o que o programa traz, questão de sensibilidade. Mas o César, como eu disse, é um ser versado em música. E o que é que você e ele que está responsável hoje, não eu, Renato Tavolieri Filho, que apresenta o Questão de Sensibilidade, eu não esqueci de falar isso no início, de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Mas falando com o César, pedi que ele preparasse alguma coisa na linha da música brasileira, que é o que nós tivemos na semana passada, continuando nessa esteira, já que ele é um expert nesse assunto, que ele nos traria que mais pudesse representar o momento dele de gosto, porque isso daí varia, né, César? Fala um pouco sobre isso. Pois é. Você falando isso, que eu sou um expert nesse assunto, e ouvindo todos os seus programas, eu fico até um pouco constrangido, porque o seu conhecimento musical é muito grande. Então, hoje, o que eu trouxe, falando questão de sensibilidade, quando você me convidou para o programa, pensando nisso, eu não poderia trazer ninguém diferente de Dori Caymmi. Né? Dori Caymmi, nascido na Bahia, filho de Dorival Caymmi, irmão de Nana Caymmi, de Danilo Caymmi. Então, acho que muitas pessoas devem conhecer o trabalho dele. Ele é um cantor, um compositor, um arranjador, muito conhecido no exterior, tanto que ele mora em Los Angeles atualmente, né, e vem desenvolvendo um trabalho lindo. Então, eu não conheço ninguém melhor do que ele para falar sobre sensibilidade, suas letras, suas músicas. Então, essa é a pessoa que eu escolhi para... Vamos ouvi-lo, então, depois voltamos a falar um pouco mais sobre o Dori Caymmi. Yeah.

Eu vou pedir para o César falar sobre as duas músicas que nós acabamos de tocar. Vamos lá, César. Bom, a primeira música foi Desenredo, onde Dori Caymmi cantou com Boca Livre. É uma música muito linda e é uma homenagem a Minas, a toda essa terra linda que a gente conhece, suas montanhas, seus rios. E a segunda música foi Alegre Menina. Eu escolhi um pouco essa música pelo arranjo, uma certa brejeirice, uma coisa assim muito bonita do Dori Caymmi. É um trabalho maravilhoso, como tudo que ele faz, né? Uhum. Como é que você, de certa forma, relaciona o trabalho do pai com o dele? Porque o pai, Dorival Caymmi, é um nome, né? É o poeta do mar e compositor com uma voz maravilhosa. E quando eu olho para os dois, eu vejo algumas coisas comuns, mas diferenças também. E diferenças necessariamente não quer dizer nem para melhor ou para pior. Às vezes são duas diferenças maravilhosas e que estão lado a lado em termos de qualidade. São diferentes, mas são ambas, não só de altíssima qualidade, mas também de grande sensibilidade, né? Eu penso que o Dori Caymmi herdou muito do pai dele essa reverência pela natureza, pelas coisas naturais, pelo mar, pelas montanhas, e ele compõe muito nesse sentido. Mas ele também tem um lado muito romântico. Uhum. As músicas dele são carregadas de um romantismo muito maior, às vezes, do que as composições do pai. Uhum. Eu sinto isso, essa diferença básica que eu vejo. Uhum. E essa questão do arranjador, ele tem um trabalho mais elaborado. Eu acho que ele trabalha mais essa questão dos arranjos do que o pai dele trabalhou. Uhum. Então acho ele isso, é basicamente um grande arranjador. Muito. E faz coisas maravilhosas. De fato, você tem razão. As orquestrações dos discos deles são sensacionais. Eu acho bonito isso, né? Essa percepção que você está levantando, que às vezes as pessoas passam batido, não percebem esses detalhes fazem aquilo que você escuta ter um valor maior, um gosto maior, né? Melhor. E ele é muito reconhecido fora do Brasil, o Dori Caymmi. Embora ele esteja fora do Brasil, eu acredito que nós deveríamos ter uma reverência maior ao talento dele. Ele está sendo muito mais respeitado, digamos assim, fora do Brasil do que aqui no país de origem dele. Assim como outros cantores, como Rosa Passos, são cantores que têm uma grande repercussão fora do país, desenvolvem trabalhos maravilhosos e são muito reconhecidos lá fora. E muito requisitados. Muito requisitados. Né? Você vê que esse pessoal tem toda uma programação de shows direto fora do Brasil. Aqui no Brasil eles não têm, talvez, nem público para isso, infelizmente. Verdade. Muito pouca gente conhece. Por isso que aqui no nosso programa, questão de sensibilidade, nós vamos trazer. Vamos trazer Rosa Passos, vamos trazer esse pessoal, porque eu tenho lido críticas extremamente favoráveis, não no caso Rosa Passos, sem dúvida, mas em relação ao Dori Caymmi, e aqui não se tem nem notícia, não se sabe como eles são reconhecidos lá fora e qual o valor que eles têm para a música mundial. A mídia do Brasil tem privilegiado outro tipo de música, né? Nem sempre a nossa, inclusive. Nem sempre a nossa. E nem sempre de qualidade. Né? Exatamente. E você vê que tem tanta coisa bonita sendo feita, e deveria ser mais aproveitado aqui no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos para mais duas? Depois a gente fala sobre a nossa questão, que eu quero voltar ao tema do teu trabalho, da Casa da Pedra, de tudo isso. Mas vamos para mais música, porque música é paixão. Bom, então, César, duas músicas mais. Dentre as que você aí selecionou, coloca duas que são as próximas. Acredito que você tem uma lista, então já pode colocar as próximas. Quais são elas? As próximas são Saveiro e Flor das Estradas. Saveiro. Primeira... Flor das Estradas eu conheço porque ela é recente, aliás, é uma antiga e uma recente, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre elas. Saveiros é uma homenagem aos pescadores, é uma letra linda, e quem defendeu essa música no festival foi o Festival Internacional da Canção, foi a Nana Caymmi, irmã de Dori, e ganhou o primeiro lugar. No festival. É, você lembra disso, Renato? Lembro, sim, eu estava lá. não tem como, né? A gente tem que se denunciar, né? Da minha época. Mas foi uma vivência muito bonita, porque a época dos festivais, a era dos festivais, realmente trouxe o que a música tem de melhor qualidade hoje, deve muito a esse movimento daquela época, né? São os grandes nomes de hoje despontaram naquele cenário, né? Sim. Eram nomes incríveis. Tanto que você mesmo fez referência que nesse festival os três primeiros lugares, dentre eles tinha Maísa. Né, que ficou em terceiro lugar. Quer dizer, imagina só que time, né? É. Que time da pesada. E a outra? A outra música é Flor das Estradas. Fala um pouco. É uma música. Eu acho até melhor o pessoal ouvir, porque é uma poesia. Uhum. É uma poesia como quase tudo que ele faz. Eu vou citar só um trecho para você. Ótimo. O som que crescia na rua durante o esplendor da alvorada não vinha da luz nem da cor, mas sim da alma do trovador. Bordada de estrela e de lua, a andar por aí toda nua, cantando seu cântico ameno para aquela que é dona do reino da passarinhada. mata, no meio da noite parada, não vinha da lua inquieta, mas da inspiração do poeta. Cabelos de fogo de prata, que em lágrimas de serenata formava um colar de sereno, caindo no colo moreno da flor das estradas. A cor que raiava lá fora, nos pórticos da madrugada, não vinha da luz deslumbrante, mas do alumbramento do amante, de mãos transbordantes de aurora, que em sua paixão noite afora bebeu mel de leite veneno na fonte do seio pequeno da moça encantada. O som que crescia na lua durante o esplendor da alvorada não vinha da luz nem da cor, mas sim da alma do trovador, bordada de estrela e de lua, a andar por aí toda nua, cantando seu cântico ameno pra aquela que é dona do reino da passarinhada. Bordada de estrela e de lua, a andar por aí toda nua, cantando seu cântico ameno pra aquela que é dona do reino da passarinha. Bom, César, e como é que fica o seu trabalho? Você falou muito das músicas e falou de coisas boas, nos trouxe Dori Caymmi, mas de fato o nosso objetivo é apresentar não só você, mas apresentar o seu trabalho, o seu foco, através do que a Casa da Pedra tem como sua proposta, sua proposta de sensibilização em várias áreas e você assumindo algumas delas. Pode falar sobre isso para a gente? Atualmente estou atuando em duas faculdades, uma de ensino presencial e outra de ensino presencial e à distância, semipresencial. E, na verdade, eu estou podendo exercitar tudo o que eu aprendi e tudo que eu desenvolvo na Casa da Pedra nesses cursos em que estou atuando dentro dessas faculdades. Porque o nosso foco principal, o nosso objetivo principal na Casa da Pedra é desenvolver cursos de sensibilização, sensibilizar as pessoas para as questões de relacionamento interpessoal, de administração de conflitos, de comunicação. E eu estou levando, conseguindo levar tudo isso para as faculdades, para esses cursos em que estou atuando. E também para as empresas, que eu acho que isso é importantíssimo, né? Porque são duas áreas que, na verdade, não são opostas, elas se complementam, porque, além de tudo, é uma área do humano e as duas se casam em perfeição, no meu entender. Exato. Nós estamos tendo uma oportunidade muito boa de estar trabalhando dentro das empresas. Uhum. e de estar levando todo esse trabalho para dentro das empresas e dessa estrutura, que é considerada uma estrutura tão fria, tão difícil de se penetrar, e nós estamos conseguindo levar isso. Pela questão mais técnica, mais objetiva, que vê a questão material, o lucro apenas seria humanizar essa visão e sensibilizar os que lá estão em relação a essas questões todas que hoje são fundamentais. Não é aqui nossa proposta, é a proposta mais recente e, na verdade, é a demanda do momento. E eu vejo essa questão como se fosse a educação, o ensino, a faculdade entrando nas empresas e vice-versa. Então, esses diferentes segmentos da sociedade, na verdade, se interpenetram hoje. E você flutua nas duas áreas, eu acho isso muito interessante, né? Sim, devido à minha formação economista e administrador, ao mesmo tempo que eu estou ligado à empresa, eu tenho uma outra formação também, que é de gestão de pessoas, de recursos humanos. Uhum. Então, nós conseguimos trafegar com bastante tranquilidade nessas duas áreas. Uhum. E eu sinto que hoje a necessidade da empresa é exatamente isso. Uhum. É encontrar esse ponto de equilíbrio entre o lucro, a necessidade de gerar lucro, mas a de relacionamento interpessoal. Uhum. Né? E também, e como isso se transfigura com relação ao seu compromisso social, porque ela começa a privilegiar o humano não só nas relações internas, mas também nas suas relações externas. Então, a preocupação com a comunidade, sim, a preocupação com os efeitos de como ela trabalha a questão ecológica, porque isso se reflete no humano, tudo isso faz parte de uma dimensão maior do homem, o homem inserido no mundo e no seu meio ambiente. Sim, hoje as organizações não têm só a finalidade de lucro, uhum, né? Elas têm toda uma responsabilidade social, né? Com o meio ambiente, com a comunidade, com os funcionários que estão trabalhando dentro, uhum, da empresa. E essa questão de lucro e responsabilidade social se somam. Hoje está provado, quanto mais uma empresa é idônea e é preocupada com essas questões, mais chances de lucro ela tem. Então isso é fenomenal, tanto que o que eles chamam das green companies, que são na linha verde, né, que tem essa preocupação, elas que estão mais lucrando, que estão dando melhores resultados, mesmo porque essa consciência faz com que os próprios usuários, os próprios clientes busquem esses serviços e esses produtos e essas relações, né? Sem dúvida. Hoje é muito importante para toda a empresa a questão da imagem. Hoje, com a internet, com os meios de comunicação, essa imagem da empresa está exposta o tempo todo. Qualquer coisa que a empresa faça que prejudique o meio ambiente ou prejudique pessoas através dos seus produtos ou dos seus serviços, uma gama de pessoas ficam sabendo disso muito rapidamente. Uhum. Então, essa preocupação com a imagem da empresa é um ponto crítico e que deve ser trabalhado constantemente. O que eu acho interessante naquilo que você tem, mesmo nos teus grupos que você tem pessoalmente, porque você não trabalha só através da faculdade, mas você também forma grupos, sim, que você pega pessoas de diferentes áreas, diferentes segmentos, e você trabalha tudo em conjunto, que dá uma riqueza muito grande. Depois eu queria que você dissesse alguma coisa sobre isso, mas até queria já adiantar, e sei, inclusive, se houver alguém que esteja nos ouvindo, que tem algum interesse, queira tirar alguma dúvida, alguma informação, que você faz isso, né? Através do teu blog, do teu site, de todas as páginas que estão inclusive linkadas na Casa da Pedra. Depois você fala alguma coisa sobre isso. Então, todos que queiram se reportar a essa área, que sejam da área, e que não são só, quando se fala em empresa, não é, pode ser qualquer, pode ser uma instituição comercial pequena. Sim, sem dúvida. Isso tem relação humana e ela tem importância social. Isso que se diz, tudo aqui, a nossa região está carente dessa formação informação. E é uma coisa não só acessível do ponto de vista físico, como também do ponto de vista de investimento. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O relacionamento interpessoal e as relações entre as pessoas, as empresas e entidades, organizações, ou mesmo o comércio onde elas estão inseridas, são de fundamental importância. Então nós não ligamos para o tamanho da empresa. Eu acho que qualquer pessoa, uma empresa que tenha 10 funcionários, 5 funcionários, eles estão se relacionando constantemente. Então eles precisam disso. Uhum. Né? E o foco nosso são nesses cursos, nesses treinamentos que procuram sensibilizar as pessoas para a importância do relacionamento. Não só a importância do trabalho, como geralmente outros tipos de cursos focam, né? Mas principalmente no relacionamento das pessoas, na convivência, criando um ambiente harmônico dentro da organização. Mas eu vejo que você também não deixa de tratar as questões técnicas. Sim. Você faz com que essas questões técnicas sejam tratadas com a sensibilidade, com a humanização que antigamente elas não tinham. Exatamente. Dando esse novo foco, que é a nova visão, e acho que todo profissional, seja de qualquer área, ele precisa dessa visão e dessa formação. Acho que isso é fundamental. Mas vamos voltar para a música, depois voltamos a falar, porque senão a gente estoura o tempo e a coisa fica complicada. O que você pode dizer para a gente, rapidinho, mais duas músicas? Bom, vamos ouvir Quebra-Mar. É uma música que Dori Caymmi gravou com Renato Braz, um outro grande cantor. Vamos ter muito programa de MPB. Vai ter programa de Renato Braz aqui, meu xará. Ele merece, ele merece. E a outra música é uma música em inglês, The Color of Joy, que é uma oração, né, no meu ponto de vista, e mostra todo esse trabalho do Dori Caymmi fora do Brasil. É um disco que ele gravou fora do Brasil. Vamos lá. A gente vai curtir. Vamos lá. horizonte cintilar o anel de ouro velho do astro rei no ar. É bonito de se ver o vento estremecer, a vela da jangada na tela azul do mar, na tela azul. Infelizmente, o nosso programa está com com pouco tempo, logo mais nós vamos terminando para completar a nossa hora, mas é claro que você faz parte dele. Você atua muito nos bastidores, colocando material para todo o pessoal. O César é aquele que é responsável mais diretamente por todos aqueles vídeos fantásticos que ele fica pesquisando na internet e que coloca para nós lá no, naquela página do Questão de Sensibilidade, no endereço www.acasadapedra.com.br, e lá vocês têm um botãozinho Questão de Sensibilidade, vocês podem assistir aos programas passados e não só ouvir, assistir ouvindo, né? Porque ele é meio ao vivo também. E vocês podem, então, lá ter acesso a esse material muito bom, primoroso, que o César já estou agradecendo no ar esse trabalho voluntário dele, e isso para mim ajuda muito, porque eu fico com a parte não só do programa, mas fico também com a questão de sites de enriquecimento, links que possam ser de explicação e sejam bom para vocês. Mas César, agora eu queria que você falasse do seu trabalho em relação ao ensino à distância, que acho que isso é precioso, que é um dos focos nossos, dos nossos cursos aqui da Casa da Pedra, é uma das áreas em que eu atuo e eu tenho um orgulho muito grande disso e acredito nisso, apesar de todas as dificuldades. Eu queria que você, que tem tanta experiência nisso já, que você falasse alguma coisa. Renato, eu atuo em faculdades de ensino presenciais e ensino à distância. Então a gente pode comparar muito bem como que trabalham essas duas, como funcionam essas duas vertentes, né? E eu sinto que o ensino à distância realmente é uma tendência. Uhum. É a educação do futuro, para não dizer que já não estamos no futuro, não é mesmo? Eu observo um aprendizado muito rápido dos alunos do ensino à distância, né? Porque eles têm um leque muito maior de informação, uma abordagem é muito grande. Eles têm opções de ir por vários caminhos, né? O ensino à distância propicia isso, né? Uhum. Então eu acredito, desenvolve muito a criatividade, a autonomia, muito. a responsabilidade, uhum, né? E cada um acaba administrando o seu estudo, né? E a própria pessoa faz isso. Então eu acho que isso é muito importante. Ela direciona para onde ela deve focar, os assuntos de mais interesse, aquilo que ela realmente precisa, né, na sua área de conhecimento. Eu acho isso muito importante. Sem dúvida. E eu vejo que, claro, que as faladas deficiências que o ensino à distância pudesse ter, cada vez mais elas estão sendo superadas com recursos, com artifícios, com uma tecnologia muito mais adequada. Para tudo isso há uma orientação. Eu sou da área educacional e tenho essa formação nessa área, faz parte do curso, do meu foco, por isso que temos esse tipo de trabalho. As pessoas que também tiverem interesse podem nos acessar, né? Você ainda que tem experiência também no semipresencial, que é muito interessante, uma parte à distância, uma parte presencial. Exato. Então todas essas modalidades, educadores, pessoas interessadas, se tiverem alguma questão a ser tratada, podem nos procurar através do nosso site, lá tem acesso com facilidade, com mensagem e até com e-mail direto para nós, né? Agora fale um pouco mais sobre os seus cursos e palestras e tudo isso que você faz, os temas. Eu acho isso importante, que todos ligados à nossa questão de sensibilidade, por isso que eu estou falando. A questão de sensibilidade é o foco do nosso programa, levada a essa área, que precisa também ser nomeada, que precisa também entrar dentro do espaço cotidiano nosso. Uhum. Esses treinamentos, cursos e palestras em que atuamos, são em várias áreas, nas áreas de RH, de administração, de gestão de pessoas, desenvolvimento de talentos, e muito bem lembrado, Renato, elas focam sempre essa questão da sensibilidade, assim como o nome do programa. Então são vários cursos, vários treinamentos, e eu acho que seria interessante que as pessoas interessadas acessassem a nossa página, né? Porque são vários cursos e treinamentos de relacionamento interpessoal, de motivação, de liderança, de criatividade, desenvolvimento da inteligência intuitiva, administração de conflito, inteligência emocional. Perfeito. Né? Então são muitos... E são cursos que são os mesmos cursos, ou os mesmos temas, as pessoas que acessarem, que eu também trabalho na área educacional. Né? Então há todo esse casamento. Eu vou trazer, até quero dizer isso, o César está vindo, nós temos outros colaboradores na área de trabalho de corpo, nós temos a questão da Keiko, que trabalha a questão da alimentação, então temos outras pessoas que trabalham a questão da sensibilidade em muitos níveis, e é esse o foco do nosso programa, como nós anunciamos desde o início. Queria que você dissesse agora como é que fazemos para ter contato com o seu trabalho e ter informação mais direta a respeito, que eu sei que é pela página da Casa da Pedra, mas eu gostaria que você falasse como é que é o acesso. Basta que a pessoa acesse o site da Casa da Pedra, www.acasadapedra.com.br, e vá no menu, existe um menu vertical à esquerda, e acesse o botão Serviços para Empresas. Lá ela vai obter todas as informações necessários. Perfeito. E contato também. Há outros botões também nos serviços, na parte superior, no menu horizontal, mas acho que essa porta é a mais completa, que coloque lá, tem o seu blog e formas das pessoas entrarem em contato até direto com você. Exatamente. E tirarem dúvidas. Isso que eles entendam, eles podem tirar dúvidas e fazer esclarecimento, pessoas de qualquer área, sem nenhum compromisso. Né? É nesse sentido. O nosso programa aqui tem essa função social e de responsabilidade também, é esse foco humano, e é um prazer imenso, eu estou tendo um prazer imenso. Mas o nosso papo é música, e o que eu tenho de música agora? Bom, agora nós vamos ouvir Rio Amazonas. Nossa, que bonito. Você conhece, né? Nossa, é linda. Rio Amazonas. É emocionante. É como se fosse um hino, um novo hino nacional. É verdade. É, né? Lindo. É linda. É uma prece, é um agradecimento a tudo que o Brasil nos oferece, com toda a sua natureza, sua diversidade, não é mesmo? Nos dá um orgulho muito grande, de uma forma tão bonita e original, ele fez uma música que, no meu entender, merecia maior repercussão. Sim. Né? Mas aí o povo que está ouvindo vai conferir. Nas águas do rio Amazonas, o meu coração se banhou. No fundo encantado do lado de lá, a voz da Iara chamou, ouvi chamar. Seu canto cruzou o Amazonas, no bico de um sabiá. Nas asas do vento essa voz se espalhou, em cada palmeira a bandeira hasteada no ar. Brasil, no bananal, Brasil, no Pantanal, Brasil, no rio mar. Lá no sertão, Brasil, no litoral, coração, Brasil, pude escutar um sabiá, Brasil, num pé de pau, Brasil, que me ensinou, Brasil, o meu cantar. César, sinto muito, mas estamos com o tempo estourado. Peço até desculpa para o pessoal técnico aqui da rádio, mas estamos com mais de uma hora. Então, eu peço que você se despeça, nos prometendo voltar em breve. Obrigado pela sua presença. Como sempre, você gentilmente enriquecendo tudo aquilo que você faz conosco. Renato, muito obrigado pelo convite. Deixo aqui um grande abraço para os ouvintes da Melodia FM. Obrigado, César.